aquele carro funerário tinha saído de Foz de Iguaçu, levando em seu interior um caixão de defunto. E dentro daquele carro funerário, um veículo Del Rey, que tinha do lado de fora um texto colado na porta dizendo: Funerária Paranaense Plano Mútuo. Aquele carro fúnebre seguiu pela estrada para chegar em Brasília. Um longo caminho. Quando aquele carro funerário, depois de longo percurso, estava na cidade de Valparaíso, Goiânia, o casal que o dirigia resolveu mexer no caixão de defunto. E estavam lá, mexendo naquele caixão. Era a Maria da Silva e o Silvio Amate. Estavam lá, em Valparaíso, mexendo no caixão de defunto. Aí passou uma viatura da polícia e estranhou aquela situação. Primeiro, um carro fúnebre. Segundo, não havia nenhum cortejo. Terceiro, o caixão estava aberto. Os policiais resolveram parar para averiguar. O casal, vendo a polícia se aproximar, tentou fechar o caixão rapidamente. Aí, a atitude suspeita chamou mais ainda a atenção dos policiais, que fizeram uma revista no carro. Um carro funerário, um carro fúnebre, da Funerária Paranaense Plano Mútuo. Eles resolveram verificar aquele carro que tinha saído de Foz de Iguaçu. Parecia tudo normal. Mas quando eles abriram o caixão para ver o defunto, não tinha defunto nenhum. Mas 89 quilos de maconha. E eu estou te contando este fato porque ambos foram presos. Crime federal. A Polícia Federal disse que eles iriam distribuir toda aquela maconha na cidade de Brasília. É, foram pegos. Estão presos. Crime inafiançável. Um problema grande. Mas o que me chamou a atenção nesta notícia verdadeira que os jornais publicaram foi o meio inusitado de transportar algo que, de fato, leva a nossa juventude para a morte. Por isso, jovem, escute. Você que está achando o maior barato fumar maconha, saiba que aquele caixão de defunto cheio de maconha, na verdade, está aguardando o teu cadáver. Porque quem escolhe o caminho das drogas somente poderá chegar a três lugares. Primeiro, o hospital, porque acabará doente. A maconha vai para a cocaína, a cocaína vai para o crack e, no fim, o hospital. Então, muitos viciados seguirão para o hospital. Do hospital, ou seguirão para a cadeia ou para o cemitério. Aí, seus corpos estarão em caixões de qualquer funerária, não importa. Mas é isso que a pessoa está preparando para a sua própria vida. A escolha de um caixão de defunto para transportar a droga mostra claramente qual o destino final dos seus usuários. Mas se a coisa acabasse com a morte, vai lá, tanta gente morre no mundo. Alguém vai morrer de qualquer maneira, as pessoas morrerão de qualquer jeito. Seja de câncer, seja de doença, seja de morte natural, seja de acidente, seja do que for. Afinal, as pessoas morrem. Mas o problema todo é que a coisa não termina com a morte do corpo físico. Então, a droga não leva você apenas para o cemitério. Leva você para as profundezas do inferno. para o Hades, naquele lugar de tormento onde você não vai ter uma gota sequer para refrescar a tua língua. Então, pela primeira vez lendo essa notícia, eu vejo que o diabo não disfarçou nada não, porque o título da matéria diz assim: disfarce para transporte de droga, um caixão de defunto. Eu acho que o diabo não disfarçou nada. O diabo foi bem claro. Essa notícia está mostrando pela primeira vez Satanás mostrando a realidade. Quem usa drogas vai acabar num caixão de defunto, e depois do caixão de defunto vai acabar no inferno na companhia de Satanás. Por isso, saia fora dessa. Não há nenhum romantismo em se fumar maconha. Não tem nada legal em usar drogas. Você sabe do que eu estou falando. A tua vida está sendo destruída. Você não tem mais vontade de estudar. Não levanta mais cedo. Fica acordado a noite inteira, mexendo a casa toda. Te dá aquela fissura, você quer sair para a rua. Aí você vai usar a droga, parece que quebrou o galho, mas cada vez você se afunda mais. Quero um conselho. Saia fora do caixão de defunto enquanto é tempo. Saia fora do caminho da morte e escolha o caminho da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que ter Jesus. Peça para Ele te ajudar, porque eu conheço já milhares de pessoas que estavam no fundo do poço e através do poder do sangue de Jesus Cristo foram libertadas de todos os tipos de drogas e alcoolismo e vício e tudo que atrapalha. Mas você tem que entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Por isso, você que é dependente químico, você que é alcoólatra, você que é viciado, saia fora desse caixão. Não precipite a tua morte. A cada dia você está se suicidando. Eu sei que você não tem pressa, mas lentamente você está morrendo. E o final vai ser um caixão, uma sepultura num cemitério. E o que é pior, a tua alma comprometida por toda a eternidade. Se você quer curtir um barato legal agora, abra os teus olhos pela fé. Veja o Senhor Jesus de mãos estendidas. E se você segurar nas mãos do Senhor Jesus, ainda que você esteja caído na sarjeta, ainda que você esteja no fundo do poço, com seu braço forte e poderoso, Jesus Cristo vai te levantar. Ele vai te colocar de pé. Ele vai te restaurar. Ele vai te transformar. E o que é melhor ainda, Ele vai te dar a garantia da vida eterna.